salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores.